firmeza na rocha. Só guerreiro do futuro. Louvado seja Deus pelos manos que andam comigo. Cezão Strike, Professor Pablo, Genesis, Silvio Ademilson, Júlio de Castro, DJ Betico, Clau, MC King, DJ Hag, Charles MC, Lito, a dinastia Sete Taças. Quem não é por nós é contra nós. Quem conosco não ajunta, espalha. Tem vários inimigos querendo quebrar nossa corrente, mas ninguém tira nosso orgulho de ser crente. A mansidão da pomba com a astúcia da serpente. Aqui é quente, os crentes. Graças a Deus eu vejo o dia bem mais belo. Me sinto sincero pra conquistar tudo que quero. Espero, considero, prospero melhores dias. Sonho no pensamento, a paz, muita harmonia. E no dia a dia tudo isso é interno. Eu que sou moderno, mas no meu Senhor espero. Amor, honestidade, companheirismo, louvor. Tudo ao meu Senhor, deste humilde professor. Vem com a gente, Jojo, sente a quente, Jojo. Crente ou não crente, eu te olho de frente, sente o flow, Jojo. Ele, um entreiro serviçal. Tem melhor, tem pior, negro, mas não tem igual. Maior é o meu rei que foi pregado na madeira. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. O Atalai bate forte, firma sete aqui os crentes. Revolução, nós outra vez, com vocês, vocês com a gente. Nem frio, nem morno, aqui é quente, os crentes. Nem frio, nem morno, aqui é quente, os crentes. Nem frio, nem morno, aqui é quente, os crentes. Nem frio, nem morno, aqui é quente, os crentes. Seja crente, elo mais forte da corrente. Em frente, sabiamente, a serpente. Frente a frente, ser crente é ser diferente, ser inteligente. Tente, vem com a gente, deixe pra trás o olho por olho, dente por dente. É quente, Deus é soberano, humano, onipotente. Sempre presente, nunca ausente, ele é por nós constantemente. Segue a luz de Jesus, todo aquele que se arrepende dos pecados e segue em frente, fielmente, como servo, como crente. E bom é quando os manos entendem o que a gente canta. Percebe que a gente só quer passar esperança. Mandar um papo reto, ninguém aqui quer ser esperto. Que vantagem ter os otários em querer desafeto. Esses caíram por terra conosco. Estão os anjos do Senhor sempre por perto. Meu destino é mais que certo, sei que estou seguro. Não tremo com ameaça ou barulho. A escória me inveja, os crentes sente orgulho. Nem frio, nem morno, aqui é quente, os crentes. Nem frio, nem morno, aqui é quente, os crentes. Nem frio, nem morno, aqui é quente, os crentes. Nem frio, nem morno, aqui é quente, os crentes. Mais um proclamador, há 8 anos me converti, firme aqui estou. Aqui tem vários crentes, pode contar com a gente. Longe daqueles que escandalizam o evangelho, pros irmãos falo sério. Sem improviso, aqui é Gênesis o princípio. Os irmãos com compromisso de pregar o evangelho. Nas favelas, na mansão, no show da televisão, eu não ganhei 1 milhão. Sou do gueto, cristão preto, com respeito eu rimo direito. Desculpe se meu jeito te faz correr de medo. Por fora um lobo nervoso, por dentro um simples cordeiro. Herdeiro da vida eterna, sem da goela, não por dinheiro. Aí, parceiro, eu quebro o gelo entre o santo e o maloqueiro, pois na maloca eu fui criado, penteado daquele jeito. O meu respeito a quem tem feito a obra do Senhor, respeito. Ademilson, um Gênesis, Lu, elo quase perfeito. Nem frio, nem morno, aqui é quente, os crentes. Nem frio, nem morno, aqui é quente, os crentes. Nem frio, nem morno, aqui é quente, os crentes. Nem frio, nem morno, aqui é quente, os crentes. Sujeito homem, só pra quem é forte. Fracassado perde e coloca a culpa na sorte. Esquece de Deus e louva Glock, não resolve na conversa. Que nem homem no soco, é bandidão com 38. Bicho solto, só quando tá com vários loucos, mas na virada vem o troco. Os rock leva vida na base da anestesia. Dopados na maconha, na bebedeira da boemia. Enganados com vadias, eu fico na minha, sei que o senhor alivia. Sete deles esquenta mais, enquanto as outras fria. Mas pôs a mão no arado, então não olha pra trás. Se olhar não é filho do Deus Pai. Bam, bam, bam. Joga o jogo e joga até o final. Covarde olha pra trás e vira estátua de sal. Joga o jogo e joga até o final. Covarde olha pra trás e vira estátua de sal. Pum, pum, pum. Joga o jogo e joga até o final. Nem frio nem morna aqui é quente, os crentes. Nem frio nem morna aqui é quente, os crentes. Nem frio nem morna aqui é quente, os crentes. Nem frio nem morna aqui é quente, os crentes.